na festa da música que tá rolando aqui na rua. Todo mundo na... ontem, na festa da música do Pini que tá rolando. Todo mundo tá aqui na festa da música do Pini que na rua Antônio Carlos Jô. Todo mundo tá presente, rapaz. Muita gente já tá pra chegar. Festa foi boa. Muito bom, valeu, galera.